Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. No caso vertente, temos um novo disco de uma banda que, curiosamente, já não é o seu disco de estreia. Efetivamente, já teve um LP e até um EP, mas é uma banda que, vindo lá de cima de Braga, melhor dizendo, até de Famalicão, mas que tem muitos pontos de contacto com outras bandas de Braga, que já iremos falar sobre isso, aparece agora com este Diving, um disco que está mesmo a caminho de estrear e que no dia em que esta emissão virá para o ar, no dia de sábado, irão estar perto de nós, não há certa, em Tondela para o apresentar. Portanto, vou ter tempo de ouvir a entrevista e de estar com eles em concerto. É uma banda que também mistura familiares, uma vez tem dois irmãos, e é precisamente um deles, a Rita, que se expôs a estar connosco aqui na Boa Nova para falar. Olá. Olá, bem-vinda então aqui à Boa Nova. Obrigada. Pois bem, Grandfather's House, aí está, enfim, do meio dos dois irmãos, sendo que na prática é um trio hoje atualmente. Sim. Aliás, derrotámos-nos num trio quando editámos o Slow Move, que é o álbum anterior. Uhum. E neste momento posso dizer que se calhar somos um quarteto. Sim, estamos a tocar com o Nuno Gonçalves, que se juntou connosco neste álbum. Nas teclas. Exatamente. E podemos contar com ele ao vivo, a partir agora da apresentação do disco. E foi um elemento que foi muito importante em toda a composição do álbum e esteve connosco em todo o processo. Ora, disco esse que, antes de mais, as pessoas que despertem curiosidade poderão vir a adquirir através da vossa página no Facebook e no Bandcamp, que vocês dispõem-se, de facto, a enviar às pessoas. Ora, mas para falarmos aqui, nem mais nem menos, deste Diving, o seu vosso segundo álbum, que diz também, já há pouco falou do álbum anterior e do Skeleton também, que era o vosso EP de estreia, este disco, quando estamos a tentar dissecá-lo, no bom sentido, a verdade é que encontramos aqui nomes de pessoas ligadas a Braga, que já, aliás, já tiveram aqui a convite também da Boa Nova a apresentar os seus álbuns. O caso do Buda, o homem ligado ao Buda Power Blues e à Moby Dick, à própria editora. O Adolfo Churi Caribal, o homem ligado de Mão Morta e à Cobra Discos. E não só. Já aqui falamos às vezes do alfobre que tem sido Braga para a música, ainda que vocês sejam basicamente oriundos de Famalicão, não é? Também foi para vós importante que tivesse crescido aí, e que é de facto esta questão de haver vários músicos aí que torna as coisas mais fáceis, ou de algum modo, se vocês viessem, enfim, para aqui para a beira, iríamos ter eventualmente, não seria Grandfather's House, seria Grandfather's Car, mas algo parecido. Sim, bem, claro que eu penso que todo o meio que, tanto que nos é envolvente e todo o meio que nós estamos incluídos, ajuda imenso, lá está, inspira-nos imenso e faz-nos progredir. E é importante ver pessoas com os mesmos objetivos que nós, perto de nós, que são o caso de músicos que estão também em começo de carreira, e não só. Mas o objetivo, eu penso que é muito importante que haja essa noção, que o objetivo de todos nós é o mesmo e é em comum, e é bom juntar-nos e unir-nos para trabalhar nesse sentido todos juntos, o que muitas cidades já fizeram e continuam a fazer, e isso lhes dá uma força particular, assim como aos projetos locais, que é o caso do Barcelos, por exemplo, que há um dos tempos teve muito bem nesse sentido, é o caso de, por exemplo, de Guimarães, que está a ter agora também um grande impulso. Eu acho que Braga também tem todo o potencial para isso. Acho que é preciso que há um bocado mais de união da parte de todos, porque eu acho que vontade existe. I could feel Estou a falar com a Rita Sampaio, a voz principal deste Band Fathers House, e que, com quem partilha o palco com o Tiago Sampaio, seu irmão, guitarra e voz, com o João Costeira, e agora já nos anunciou também que temos nos concertos o Nuno Gonçalves. E é uma banda que na prática começou há 5 anos, primeiro precisamente pelo seu irmão, mais quase como uma one man band, né? E a Rita só no ano seguinte se juntou já para a gravação do Skeleton. Exatamente. Este engrandecimento com músicos que vão agora também para a estrada, de algum modo, do seu entender, reflete o crescimento da própria banda? Claro que sim, completamente. Aliás, nós vimos a crescer ao longo de... Aliás, enquanto editámos álbuns, ou seja, quando editámos o EP eu juntei-me à banda, quando editámos o Slow Move juntou-se o João e agora o Nuno. E acho que isso reflete-se muito a entrada de novos elementos, reflete-se na sonoridade, reflete-se na evolução. Claro, no número de pessoas a quem chegam também, naturalmente. Sim, também. Apesar de sermos todos do mesmo meio, mais ou menos, claro que conta. E depois é sempre muitíssimo inspirador trabalhar com cada vez mais gente. Enriquece-nos não só como banda, mas também como pessoas. Mas pronto, tendo isso em conta, acho que a evolução da banda é mais notória nesse sentido. Com este Diving, vão buscar, logo até por um tema de abertura, a voz do Adolfo Luxúria Canibal. Talvez o nome mais sonante hoje em dia do panorama em Braga, em termos de música. Como foi chegar até ao senhor advogado, né, e dizer, olha, nós somos os Grand Fathers House e gostaria que participasse connosco num tema deste álbum? Nós já conheço o Adolfo há algum tempo agora. Bem mesmo no início do projeto, tivemos a oportunidade de nos cruzarmos com ele, sem sabermos na altura, em que foi tudo. Participámos em um concurso em 2013, por isso, mais ou menos na altura que eu entrei para a banda. Foi o concurso de JPN Banda, no qual o prémio era esse cara já de narrado, em 3 de cor. E no júri estava precisamente o Adolfo, e foi a partir daí que ele começou a ter contacto com o nosso projeto. Depois lembro-me que na apresentação de Slow Move ele foi em Braga, ele esteve lá. E depois foi mais ou menos a partir daí que começámos a comunicar e ele começou a acompanhar o nosso trabalho. E pronto, depois foi muito natural. A gente, pronto, começámos a conversar muito naturalmente e surgiu essa ideia e foi só ligar e ele foi super acessível, claro. Thank you. Martins. Fui e não voltei. Em tudo posso ver o que deixei. Fui ontem e muito antes. Piada até o termo de que algo parecido, que a união faz a força. E a verdade é que vocês, nos agradecimentos deste disco, vêm aqui buscar o Luís Fernandes, presumo, dos Peixe Avião, Pedro Gonçalves, o próprio Buda Guedes, enfim, pessoas ligadas ao panorama da música. O que é o contributo deles para que consiga chegar cá fora um disco como este Diving? Bem, como já disse, eu acho que é importante, e por acaso, e pronto, são músicos que me começaram a inspirar desde cedo, desde que comecei a ter um bocado de noção daquilo que se fazia cá em Portugal, porque eu, quando comecei com isto da banda, pronto, andava um bocado à descoberta, mas foram músicos que sempre me inspiraram e, claro, que fazem um trabalho notável e que são exemplos a seguir, e eu tomo-os como exemplos. Então, além disso, pronto, são do nosso meio também e eu penso que, pronto, que é uma mais-valia poder dizer que temos músicos dessa qualidade cá em Braga e com um trabalho tão... says, all the pretty women standing looked at me. Between the trouble that I left by the door, I realized I wasn't fighting for more. Although I travel through my mind every day, wish I could forgive me in my Este disco passa também pelo Wow Studio, um estúdio dedicado a várias bandas. Eu pergunto, a necessidade de vir a masterizar este disco em Lisboa partiu também de um gosto de vocês trabalharem com estas pessoas? Sim, exatamente, e vai de encontro mesmo ao que eu estava exatamente a dizer até agora, porque aliás, eu posso começar pelo início. Nós quando esta ideia de fazermos a residência artística no Generation, da qual resultou este disco, Generation, que é um espaço de Braga, do qual resultou este disco, a nossa intenção e o nosso objetivo desde o início foi tentar trabalhar com outros artistas, não só músicos, mas artistas visuais. Também tivemos a oportunidade de trabalhar ao vivo. E também, pronto, a nível de... Gravámos na Bobby D. Cracker, do Buda, que estavas a dizer também. Foi, claro, já tem um estúdio lá no Generation, e depois o Marco Tor, sim, surgiu porque a gente pensou, vamos tentar trabalhar com outra pessoa. Depois é sempre bom conseguir uma pessoa que está de fora e que não acompanhou o processo, tem outra perspectiva das coisas, outra percepção, e pode interpretar o teu trabalho de maneira diferente, e isso muitas vezes pode ser uma mais-valia. E neste caso em particular, sim, foi, assim como o Buda, que fez um trabalho excelente connosco. São ótimos profissionais e pessoas incríveis com quem se trabalhar. Remember me when I grew old, I hope I'll be thinking of you. If I would die very soon, I hope I change my point of view. sabíamos nós que, efetivamente, no dia em que está no ar, sábado 23, à noite vão estar, principalmente no Acerto, na Associação Recreativa de Tondela. Mas, no entanto, vocês já foram apresentando, também já bem perto, na semana passada estiveram no Salão Brasil, em Coimbra, portanto, de algum modo, e já vão estar em Lisboa, têm vários, um cardápio muito interessante de concertos para apresentar este diving. Estão no início, mas já tiveram alguns concertos. Isso vão criando expectativas, toda cada vez que vão tirando mais concertos, daqui, enfim, ter salas mais cheias, pessoas a acompanhar-vos as músicas. Como é que tem sido essa recepção deste disco? E o que é que estão à espera, naturalmente, para Tondela? Nós já tivemos o prazer de estar na Acerto em Tondela e foi ótimo, foi mesmo muito bom. A recepção foi muito boa. Bem, o que esperamos é que talvez isso seja mais notório e que talvez a nossa música seja um ponto de interesse para as pessoas e esperamos chegar cada vez a mais pessoas. E claro que o facto de andarmos de um lado para o outro na estrada é para isso mesmo, é a melhor maneira de conseguirmos levar a música às pessoas, porque realmente hoje em dia é tanta coisa a acontecer porque é difícil acompanhar tudo, naturalmente. Por isso é sempre bom andar um bocado por todo lado para exatamente dar o nosso trabalho a conhecer as pessoas. So I went inside. Sabe que quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Rita Sampaio, tem uma fase de desafios por passar. Espero que esteja disponível para eles. Ah, sim. Então vamos a isso. Imagine que não era em Tondela, era aqui em Oliveira do Hospital. Não estaria muito longe e vinham fazer um concerto aqui em Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade, se não conhece, vou dizer que temos aqui um bom anfiteatro natural e um bom salão de espetáculos. E dizemos assim: pois bem, para os grandes Fathers House trazerem um concerto, podem trazer com eles duas bandas nacionais. Quem é que o grande Fathers House iria convidar? Isso é uma pergunta difícil, hein? Eu posso responder por mim, porque, como deve imaginar, o cenário é completamente diferente quando nos juntamos todos a discutir, claro, um assunto. Assunto. É isso mesmo, é sempre uma discussão, não é? Bem, mas posso falar por mim, eu posso dizer, por exemplo, Peixe Avião, porque, pronto, sim, aproveito que referiu e realmente é uma banda na qual eu me identifico muito, assim, com a sua sonoridade, com o seu trabalho. E a segunda, pensando assim rapidinho, Mão Morta. Muito bem. Seria um prazer. Muito bem. Teríamos aqui uma invasão de minhotos aqui na Oliveira do Hospital, na Beira Santa. Agora o desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional e chegam a Portugal, olha, porque não, chegam ao Oliveira do Hospital e dizem que não precisam ter no concerto deles a participação do grande Fathers House. Ora, pois bem, de onde gostariam que viesse um convite desse tipo? É, são muitas as opções. Isso é quase a mesma coisa de me perguntarem qual é o meu disco preferido. Por isso é que se chamam desafios, não é? Claro que sim, exatamente, é mesmo um desafio. Sei lá, olha, assim de repente. Olha, lembro-me de Portishead, é uma banda que eu admiro imenso. E pronto, é isso. Portishead, estás com... Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e que pedem a Grand Fathers House que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, que banda gostariam vocês de homenagear e com que tema aqui o fariam? Estou-me a lembrar agora dos Ornatos Violeta, por exemplo, que estão a comemorar 20 anos do lançamento do, o Cão Precisa de Amigos. E é uma, sim, é uma banda que eu sempre acompanhei. O Manuel Cruz é dos meus músicos preferidos a nível nacional. Mas se calhar seria mais uma escolha minha, que eu acho que sou o que mais me identifico com isso. Mas seria um desafio engraçado. Isso que é cantar em português também, por exemplo. Muito bem, o Renato Violeta, então, e do Monstro Precisa de Amigos, de que tema que iria escolher? Sim, é difícil, eu penso que qualquer uma seria interessante para nós. Olha, por exemplo, o Chaga, eventualmente, ou o Capitão Romance, Deixa Morrer, Notícias de Fundo, não há, o que não falta é bons exemplos deste álbum. Então, para fazer um vídeo aqui na gravação, estamos a falar com um grande Father's House, Rita Sampaio, apresenta-vos aqui aquele que é o segundo disco, aí acabadinho de sair e para apresentar ao vivo. E não queremos deixar ir embora, uma vez até porque é a primeira vez que falamos com os grandes Father's House, para perceber como é que é a criação das músicas para, enfim, para esta banda que parte dela funciona em casa, não é? Como é que entre vós fazem a criação dos temas? O que é que é? É mais transpiração, mais inspiração? A quem é que se divide mais a despesa? Como é que funciona convosco? Neste caso, eu posso falar deste caso, que acho que é o que mais interessa neste momento. Foi engraçado, nós juntámos-nos todos na sala de ensaios, ensaiávamos duas ou três vezes por semana, e o método de composição connosco resultou muito nesse momento de ensaios. Ninguém levou nada de casa, ninguém levou ideias, foi muito momento, viveu muito momento a composição de todos os temas, e depois tivemos uma coisa engraçada que foi, cada um de nós levou um álbum, e metade do ensaio era passado a ouvir as músicas, bem, a refletir sobre elas, sobre os arranjos, e depois a outra metade do ensaio era tentar chegar a algum lado e a tentar compor, precisamente. Hoje à noite, quem se deslocar a Tondela vai ter essencialmente este álbum, mas claro, já haverá temas que não conseguem deixar de tocar ao vivo do álbum e do EP anterior. Sim, eu penso que, e até agora tem sido, temos tocado a My Love e a City Love Making, que são os dois singles do álbum anterior, e que são músicas que sempre resultaram muito bem ao vivo e que nós temos um carinho especial. E neste momento já, como é dizer, versões novas do tema, ou seja, de tanto terem tocado, já lhe vão dando características diferentes daquilo que podemos ouvir no álbum? Ah, sim, completamente. Eu ainda há pouco tempo ouvi, nem já não ouvi o álbum há algum tempo, e há pouco tempo ouvi um dos temas e já não me lembrava realmente de coisas que estavam no disco. É engraçado porque as coisas tomam proporções diferentes, bem, as coisas ganham rodagem na estrada, depois uma pessoa também sente essa necessidade de se calhar dar um arranjo diferente, dar pormenores diferentes, bem, isso também é que torna uma coisa entusiasmante, né? Think it shows a sorrow after all. I don't wanna remember no more. I don't even know what it's for. I'm not alone. I'm my company. Por fim, a última questão, e queremos saber a vossa sensibilidade para isto. Hoje em dia estão a apresentar, mesmo aqui na Rádio Boa Nova, este novo disco, e começam a apresentá-lo ao vivo. Imagino que eu tinha, olha, era produtor de televisão, ou de séries, e que chegava ao pé de vós, eu gostava de pegar um tema vosso para o incluir, olha, vou dar um exemplo, numa novela. Pois bem, qual era a resposta? E bem, sabe que estas coisas não são pagas hoje em dia, não é? Qual seria a resposta dos grandes fadas aos? Sim, depende do contexto também, não é? Temos de olhar por nós, mas também temos de perceber onde é que as coisas podem encaixar e onde é que podem ser boas para nós e para os outros, não é? Acho que dependendo das circunstâncias. Uhum. Seria sempre, enfim, pensado, nunca seria uma resposta imediata, não é? Sim, exatamente. Acho que tinha de ser uma coisa pensada. Porque, enfim, há aqui também o reverso da medalha. Muitas vezes, nessas séries, o problema é até se a música entra, até cai muito bem no ouvido. Há pessoas que até já as cantam e depois, de repente, ninguém sabe a quem pertence, não é? Porque não há esse cuidado, muitas vezes, de dizer, enfim, quem está na banda sonora a determinadas tipos de situações. Sim. Isso leva-nos a ainda não deixar de ir embora sem que nos diga isto. A recepção que vocês têm tido, a conexão social, de algum modo, está aquém do que esperavam? Está em linha com o que seria expectável por vós? Ou, de algum modo, vocês de facto têm de batalhar bastante para conseguir chegar ao público? Pois, se o público gosta ou não, enfim, são outros 300, não é? Mas é ou não difícil? Sim, é completamente. Sim, é muito difícil, mesmo sendo. Se calhar sendo uma cidade que não é bem a principal do país, ainda se torna mais difícil, porque realmente hoje em dia as coisas estão muito... Hoje em dia não, é normal, temos o Porto e Lisboa, que são as grandes cidades, e onde tudo se concentra, é o grande movimento, é os mídias, onde os mídias se concentram, e se calhar às vezes o que é feito para lá desse circuito passa um bocadinho ao lado. Ou seja, as coisas, se não forem em Lisboa, parece que não aconteceram. Sim, eu não quero ser a extrema, não é bem assim também, não é? Claro que qualquer pessoa que esteja neste ramo sabe perfeitamente que é preciso lutar e batalhar imenso. O que eu estou a dizer é que se calhar é preciso lutar mais um bocadinho para quem está um bocado mais longe de tudo. Mas isso é normal, não é? Ora bem, agradecer à Rita a disponibilidade que teve para aqui com a Boa Nova. Naturalmente vamos estar atentos àquilo que se há de seguir este álbum e desejar um excelente concerto para hoje à noite, então, em Tondela. Exatamente, ok. Muito obrigado e obrigado por. Obrigado a nós. You're right. So I can make